coração. Aceite um abraço, um aperto de mão. Eu fiz minha visita de bom coração. Aceite um abraço, um aperto de mão. Eu fiz minha visita de bom coração. Aceite um abraço, um aperto de mão. Ha ha, ha ha, ha ha, ha ha, yeah. O norte abalou com a minha despedida. Norte abalou com a minha despedida. Cantar não é minha vida, Deus e quem se fica que eu já vou. Simbora, Manuel. Eu não posso demorar. Simbora, Manuel. Eu não posso demorar. Vamos embora, Manuel. Eu não posso demorar. O norte abalou com a minha despedida. Norte abalou com a minha despedida. Cantar não é minha vida, adeus e quem se fica que eu já vou.